motivos que levam você a crer como você diz que você crê? Sobre qual fundamento está construída ou se construindo a fé que você diz, professor? E eu levantei essas questões porque o escritor aos Hebreus, ele nos fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Queria que você guardasse essa expressão do escritor aos Hebreus, quando ele fala que é o firme fundamento. Eu entendo que o autor aos Hebreus está querendo nos dizer, talvez, eu traduzindo, aplicando para a gente, que as certezas da vida, as expectativas da existência, elas estão ou devem estar fundadas no chão de certezas, de convicções, que sobre ela tudo se sustenta para cima dela. O firme fundamento é o chão no qual a gente constrói a existência da gente. Apenas para a gente simplificar, ou exemplificar, melhor dizendo, essas paredes que a gente levantou aqui, são paredes muito simples, né? Com rústica. Elas se sustentam porque elas estão amarradas a 7 pilares. Aqui tem um pilar, ali tem outro pilar, ali tem um pilar que já existia, aqui tem outro. São 7 pilares que amarram essas paredes. Paredes simples. Para baixo desse pilar aqui, dessa vigazinha aqui, tem quase 1 metro que a gente cavou. Quando eu falo a gente, foi um pedreiro. E tem 20 centímetros de espessura. É um quadrado 20, 20, 20, 20. Ferro e concreto. E à medida que o pedreiro vai enchendo, vai dando condição dele construir as paredes. Essa aqui do meio, ela é ainda mais profunda e mais larga, porque ela precisa aguentar o peso desta linha de madeira aqui do meio. A gente não queria que tivesse esse pilar aqui, mas era impossível não ter, porque o vão é relativamente grande. De modo que as paredes se sustentam, e por mais simples que elas sejam, esse teto está colocado por sobre essas paredes. As vigas, juntamente com as paredes, tornam-se o fundamento, é o apoio para esse teto lá gravatar, não parece gravatar, né? Que nos protege da chuva, do sol. Da chuva mais ou menos, porque ainda tem umas goteiras para a gente resolver. Mas o fundamento é o que sustenta tudo. Quando Jesus falou, por exemplo, ali em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, sobre dois homens, um sábio, e a expressão que ele usa é o outro era imprudente. Se você abrir lá em Mateus capítulo 7, fala daquele homem que construiu a casa sobre a areia. E vieram os ventos, vieram as águas, vieram as enchentes e deram de maneira violenta contra aquela casa. E o texto fala que a casa não tinha fundamento suficiente para suportar aquela enxurrada, né, de violência, de vento, de chuva, de enchente. Entretanto, o outro homem, dito por Jesus, que era sábio, de igual modo, recebeu as mesmas dificuldades, desafios que o primeiro receberam, ou seja, água e vento e enchentes e tudo, E essas águas e ventos trazem, carregam um símbolo existencial, ou seja, das coisas que fazem parte da vida e dos desafios, né? Eles foram protagonistas de lutas e de desencontros e de guerras e de tantas coisas que vieram contra a sua casa-vida. E um teve a sua casa destruída porque estava construída sobre um terreno arenoso e que não deu à casa o suporte suficiente para se manter em pé e firme. O outro, de igual modo, recebera as mesmas dificuldades. E diz o texto que vieram as enchentes e os ventos e a casa tornou-se, ficou lá firme, sustentada, porque estava fundada na rocha, estava segura. E a ideia da nossa reflexão a partir deste domingo é nos levar a pensar sobre qual fundamento a nossa fé está construída. E mais do que isso, como falamos, é pensarmos que uma vez que professamos tal fé, ela carrega, ela traz implicações práticas, existenciais para todos nós. E aí eu quero, nesse momento introdutório ainda, pontuar algumas questões, como por exemplo, o fundamento não tem a ver necessariamente com a forma. Quer dizer com isso? Você pode ter um prédio, por exemplo, de 10 andares. No meio da cidade, no meio, sei lá, da Avenida Boa Viagem ali, que é um lugar, ou então Casa Forte, é Pipucos, que é prédios enormes. E imagina você andando pela 17 de agosto ali, e você vê um prédio enorme, um espigão assim, pintado de verde, limão e rosa choque. Estranho. Não é verdade? Estranho. Mas, a despeito das cores e dos revestimentos usados no acabamento, né, para fora, no visual, na estética, uma vez que os trabalhadores trabalharam e investiram fortemente, né, na fundação, naquilo que sustenta o prédio vai ficar lá. Vai morar quem quiser, obviamente, né? Verde limão, rosa choque, não importa. Importa que o prédio está firme. O inverso também é verdadeiro. Você pode ter um prédio enorme, bonito, revestido de vidro, com um prédio mais moderno, bonito, né, porcelanato, sei lá, quais são os revestimentos que existem, mas se o prédio não tiver fundação, se não tiver alicerçado de maneira correta, se não houver investimento na fundação e naquilo que tem a ver com a sua sustentação, ele pode ser o prédio mais bonito da cidade, mas haverá um tempo que as paredes vão se rachar, que ele não se sustentará, ele não vai sustentar ele próprio, ele vai ruir, ele vai vir abaixo. Porque o que importa é a fundação. E eu quero dizer com isso o seguinte, que o fundamento nunca dependerá da forma. A nossa reflexão não tem a ver com a nossa forma, mas tem a ver com o nosso fundamento. Então, falar de fundamento não é falar da nossa forma de ser, da nossa celebração, da nossa liturgia. É muito mais profundo do que isso, é muito mais sério do que isso. O fundamento não dependerá nunca da forma, porque o fundamento tem a ver com a sustentação. Contudo, a forma, para se consolidar, sempre vai depender do fundamento. Aquilo que nós tentamos ser, por exemplo, como comunidade local, histórica, desse jeito leve de ser, digamos assim, só vai ter sentido, só vai se consolidar e permanecer se nós olharmos de maneira séria e densa e profunda para o nosso fundamento. O que nós estamos desejando, então, com tudo isso? Primeiro, é que você seja instigado, desafiado, seja estimulado, o que mais? Seja desafiado a pensar primeiro a partir de você próprio, construir a partir de uma reflexão que seja simples, mas que seja não menos profunda, sabe, séria, sadia, constante, a partir ou sobre, melhor dizendo, a fé que você diz que você tem no coração. Então, qual a fé que eu tenho no coração? O que é que eu trago como certeza e como convicção? Aonde eu estou pisando? O que é que me deixa me sentindo assim, firme? Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Mas primeiro você precisa responder qual fé você professa. A segunda coisa é que, não só a partir dessa reflexão individual, particular, da razão da fé que nós professamos, das motivações, das convicções, mas também desejamos que você entenda em que nós, e aí eu estou falando nós, comunidade local, nos fundamentamos. É nessa dimensão comunitária que eu também quero refletir com você. Você que tem vindo para a Doxa, você que tem sentado aí, que tem nos ouvido já tantas vezes, o nosso desejo é que você perceba que o nosso andar tem uma razão de ser. Que os nossos valores, quanto comunidade de fé, quanto igreja local, têm seus motivos. Que cada ação e direção que é dada a partir deste púlpito molenga aqui, pelos seus líderes, tem fundamento, tem uma razão, tem um porquê. Eu desejo então que você veja o que está por baixo da superfície, que está lá na nossa raiz. E com quanto sejamos novinhos em nossa história, né? A gente está aí com 2 anos, desde que a gente começou, 2 anos e pouco mais de 2 anos, nós temos nossas raízes plantadas no firme fundamento. A gente sabe o que a gente acredita. E nós desejamos, então, com isso, dizer para você que à medida que você está sendo instigada, vai ser instigada a pensar a respeito da sua própria fé e as implicações que ela carrega, eu quero dizer para você que também nós vamos dizer o que nós acreditamos. E que, se é desejo do seu coração andar com a gente, caminhar com a gente, você vai saber em que nós nos fundamentamos. E a despeito de termos uma forma simples, ser, né? Porque ser simples não é ter um pretexto para que se construa uma caminhada num chão arenoso, sabe? É, instável. Sempre, pelo menos é o desejo do meu coração, digamos assim, eu desejo que a gente seja sempre simples. Porque você vai entender em outros momentos de reflexão, que simplicidade, no meu entendimento, tem a ver com o nosso fundamento. Mas ser simples nunca vai ser um pretexto para ser irresponsável quanto às nossas certezas essenciais da fé. Então, esse é o nosso objetivo a partir de hoje. É a gente gastar aí uns 3-4 domingos para a gente pensar sobre isso. Há uma fé que a gente professa, e a fé é o firme fundamento das coisas, etc, etc. E a fé que professamos carrega implicações. Hoje, como introdução dessa série de reflexões, nós queremos que você olhe. Eu queria até que você, se você achar que deve, uma hora dessa aí, você que não foi ainda, a gente ainda está construindo o nosso novo site. O rapaz tem um problema no computador, ele quer fazer um bocado de coisa lá. Mas na primeira página do site nós temos algumas coisas escritas lá. Quem somos, o que cremos. E ali está, de maneira sintetizada, né, compacta, nossas crenças e nossos valores. As nossas crenças, gente, as nossas certezas de fé, o nosso firme fundamento, elas dão subsídio para os nossos valores, elas legitimam os nossos valores, eles fortalecem os valores. E os nossos valores, por consequência, nos levam a uma ação. A gente age, a gente faz, a gente caminha, a gente faz o que faz, porque lá embaixo tem um fundamento que nos aponta para um valor, e o valor ele implica, consequentemente, uma ação. É assim que funciona. Ah, nós vamos ter um ambulatório médico. Não é porque é bonitinho ter um ambulatório médico, não é porque é legal. Nós tivemos, por exemplo, uma experiência muito frustrante, porque nós tínhamos os nossos valores ficados nas nossas convicções, mas a nossa ação, ela foi uma ação que ela foi questionável. A nossa primeira ação com o Beco da Luz, por exemplo. A gente chegou impondo alguma coisa com o Beco da Luz, porque a gente nem sabe se eles querem. De modo que a ação, ela é totalmente questionável, porque ela tem a ver com as nossas ações. O fundamento não, o fundamento a gente não negocia, porque é o chão da gente. E aproveito para dizer que a nossa intenção não é a intenção dos que raivosamente querem defender a fé. A gente não é uma projeta de carreira. A gente não está aqui para dizer que nós somos, sabe, a queda de braço, e a gente vai dizer não, o que a gente acredita, não é isso. Ninguém efetivamente vai estar obrigado a crer como a gente acredita. A gente não vai quebrar braço com ninguém, a gente não vai impor nada, a gente vai simplesmente dizer que a gente acredita com muita força e convicção, amor e tolerância. A gente não é também um academicista, um erudito, a gente quer compartilhar a nossa certeza. E nessa construção mútua, né, o desafio pessoal. Ou seja, conheça a fé que você diz que você professa, ou pelo menos descubra o fundamento da sua fé, as razões da sua fé. Talvez você esteja multiplicando ou reproduzindo algo que você simplesmente vem reproduzindo há muito tempo, sem reflexão, sabe? Sem aquela apuração, sem leitura, sem... A nossa ideia é que a gente cresça. E cresçamos individualmente e, ao mesmo tempo, cresçamos como comunidade. Você saiba em que nós acreditamos. Dito isto, eu quero colocar o primeiro ponto e, de maneira proposital, a gente vai apenas levantar uma poeira hoje. E a minha primeira aplicação, eu queria que você saísse daqui hoje, nessa noite. A partir dessa afirmação do escritor aos Hebreus, falando sobre esse firme fundamento, você já parou para pensar na fé, nas certezas do seu coração? Está aí uma boa lição para você. Você pensar sobre o que você acredita. E não só pensar sobre o que você acredita, mas por que você acredita e onde ela está fundada, no chão da sua certeza. Obviamente que à medida que a gente for compartilhando aquilo que a gente acredita, eu sei que a gente vai estar ajudando e vai estar descortinando para alguns certas verdades, certas aplicações da fé. E a primeira frase, a primeira ideia que veio no meu coração quando a gente começou o projeto, a gente pensou em site, não sei o que e tal, eu não sou um cara muito dado à tecnologia, eu sei receber via e-mail, mas fora isso eu já começo a ter dificuldade. Falando nisso, gente, quem está fazendo as nossas projeções dominicais, você está vendo que o culto está todo arrumadinho agora, né? E tal. Palmas para a Karina, por favor. Agora essas palmas, né? Palmas para a Karina. Palmas para a Karina. Aí você faz assim, Karina, né? Você faz assim, ó. Tá tudo agora, assim. Ah, aquele cara que recebe o aplauso da cantora e fala assim. Quem somos então como comunidade? E aí a gente escreveu assim, está lá no site: comunidade que acredita em Jesus Cristo como o único Salvador de todos os homens, cremos também nos seus ensinos e obras conforme o testemunho dos evangelhos. Nós somos uma comunidade que acreditamos em Jesus como o único Salvador de todos os homens, nos seus ensinos e obras conforme o testemunho dos evangelhos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, e a gente visse, que a gente perceba aqui a ideia, o que é que nos fez pensar, e obviamente que o nome comunidade, o nome igreja não é o mais importante, mas a nossa intenção é trazer para você qual é o sentido e o espírito da gente se encontrar, digamos assim. Porque nós não somos uma empresa, apesar de sermos, de termos um CNPJ. Nós não temos pretensões administrativas que concernem um crescimento ou um poder financeiro, apesar de precisarmos de dinheiro e de recursos para a gente poder caminhar com os nossos projetos. Como disse Ariovaldo Ramos naquele texto, trazendo aquela concepção desse grupo que se reúne, e nesse grupo que se reúne há uma questão heterogênea, né? O amor nos iguala, a graça nos iguala, mas nos iguala dentro dessa dimensão, dessa perspectiva heterogênea, ou seja, somos iguais por causa da obra redentora de Jesus e da graça que nos aquece o coração e que nos faz seus filhos, ao mesmo tempo que todos nós somos diferentes e somos individuais, somos seres únicos e temos a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ganho. Então, a ideia de comunidade é a ideia de um grupo que se reúne a partir dessa verdade do Evangelho de Jesus e que compartilha a vida. Então, nós somos uma comunidade. Por que não igreja? Assim, a minha questão nunca foi essa. Não foi uma questão de semântica, de nomes, mas uma questão apenas do sentido, né, da ideia de um corpo que vai se completando, que caminha, e que partilha, e que divide, e que interage. Nós também não somos um clube, nem uma ONG que vive em função, enfim, de metas que não sejam orgânicas, entende? A ideia de comunidade tem a ver com o organismo. O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala, ele faz a analogia do corpo, do pé, que não deve se alegrar porque é pé, e da mão, que não deve se alegrar porque é mão, porque o pé e a mão precisam do outro, nós precisamos uns dos outros. Ninguém deve perguntar, por que eu não sou olho? Por que eu não sou orelha? Mas cada um da sua forma e da sua maneira se completando nessa caminhada de fé. E esse entendimento que nós temos sobre comunidade. E esse texto de Atos capítulo 2 fala dos primeiros momentos, digamos assim, de uma igreja que está se iniciando, que está começando, e dos desafios que ela tem, e daquela experiência nova, né? De uma fé nova, de judeus que tinha uma concepção voltada para os profetas e para as profecias, todo um arcabouço cerimonial já pré-definido, uma relação com a divindade a partir do sacerdote, e em Jesus eles veem toda essa burocracia se transformar numa relação direta e objetiva, né? Como a gente cantou aqui, o véu rasgou-se e a relação ela é direta agora, e esse povo começa a se reunir, começa a dar junto. E a gente não vai falar aqui das experiências específicas, mas apenas dos princípios que envolvem a vida comum. E especialmente nos versículos 42 até o 47, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um texto muito clássico, muito conhecido da gente, mas ele carrega um sentido, para mim, na minha opinião, profundo dessa vivência comunitária. Desafio que nós temos em comunidade. E daquilo que tem a ver com a nossa proposta. Nós somos uma comunidade que acredita em Jesus, ou seja, a nossa vivência não é uma vivência que se constrói a partir de uma agenda, de um programa, de programações, de ações, mas ela se constrói a partir dos vínculos, das relações. A dor do outro é a minha dor. A minha dor é a sua dor. Os que ceifam muito, os que colhem muito, têm um olhar para o que colhe pouco. E se sente desafiado a partilhar. E não é só coisas, como falamos agora há pouco, você parar, sei lá, uma hora da sua semana. Essa foi a minha experiência. Ser apenas ouvido para alguém que você não sabe quem é, que tem uma vida terrível, negra, um passado sujo, um presente podre. E você chega e você sente que você, se você abrir o ouvido, é suficiente para que você faça alguém se sentir digna. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, é um texto que para mim também é sempre um desafio, porque fala de duas igrejas muito pobres. E aí, mais uma vez, a gente trazer para a nossa realidade, para a nossa aplicação, gente, para mim tem sido uma experiência de superação pessoal. Porque é muito legal a gente administrar muito dinheiro. Mas pouco dinheiro, meu amigo, é um desafio. Fala, Jesus, né? Eu não estou falando assim, a minha intenção ao dizer isso não é a gente trazer as nossas realidades, mas apenas dizer que a questão de Deus não é recurso. Não é recurso. Definitivamente não é recurso. Não é, o problema de Deus não é esse. Se Deus tivesse problema, né? Uma grande contradição isso. Mas uma igreja paupérrima sabe que o